Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é sexta-feira, é aquele dia da semana espetacular, em que dá para nós pensarmos em sair um bocadinho, em renovarmos as energias, em começarmos a preparar como deve ser para o fim de semana. Antena Web, dá-lhe uma ajudinha. Então é assim, este Musicália vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h, e às sextas nós trazemos aqui sucessos dos anos 90 da música de dança. Hoje vamos fazer uma exceção, a música de dança mantém-se, a década que é outra, 1980, a grande época de ouro, a grande década de ouro da música a nível internacional, em todos os aspectos, na dança inclusive. E vamos começar em grande nesta emissão, Only One Night dos The Hurricanes. Vamos depois ouvir dos Desireless Voyage Voyage e dos Chicks, vamos ouvir I Want a Lover. Uma música fantástica, aliás, são as três músicas espetaculares, mas eu adoro especialmente esta Only One Night dos The Hurricanes. E é desta forma que vamos começar esta emissão de hoje do Musicália, para a noite desta sexta-feira, 11 de junho de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e é um prazer imenso estar consigo deste lado, para si que está desse lado. Vamos à música! ligado na sua antena web. I want. vamos continuar com a nossa emissão do Musicália para esta fantástica noite de 11 de junho de 2010. Vamos chegar em primeiro com F.R. Davy, de tema Words Don't Come Easy. Música mais calminha, mas que também dá para dançar, não dá? Pois dá, claro que dá. Vamos chegar depois com uma música do outro mundo. Richie Family com The Best Disco in Town. E vamos ficar por fim com Evelyn, o tema The Champagne King, ou seja, o Rei do Champagne. São estas as três músicas que vamos passar a ouvir já de seguida, sem mais delongas. Depois eu vou voltar para as despedidas com uma grande música. Vamos à música, até já! agora, né? Tu ontem não é. Thank you. que nós hoje passamos do tempo. Ai ai, ora bem, mas vamos terminar com uma musiquinha bem rápida. A música é de Sabrina, chama-se Boys, Boys, Boys, mas confesso, era para ser Rima Bell. Só que esta Sabrina tem uma música mais pequenina, e já que passamos do tempo e já vamos só despedir-nos também em grande, também em grande, mas com outra música. Mas fica já agora aquilo que eu gostaria de ter passado, Rima Bell. Não foi possível? Paciência, ficará para uma próxima emissão. Mas por agora da minha parte é tudo. Já a seguir, Planeta Rock com Miguel Freitas. Até para a semana, tenha a continuação de uma ótima estadia aqui na TEN, na Antena Web, e tenha a continuação de um ótimo fim de semana. Até terça-feira. Boys, boys, boys. Summertime love, in the summertime love.